E eu escrevo poesia, tarja preta. Cuidado com consumo. Às vezes apareço, às vezes sumo. Às vezes esclareço, outras confundo. É que nada tá tão claro pra mim aqui no fundo. Já cheguei no fundo do poço e da garrafa, tentando achar a solução dos meus problemas. Quem acha que as drogas esclarecem no fundo tá muito mais confuso do que penso. Tenho amigo que achou Deus na igreja, outros Deus na música. Alguns acharam Deus no final da bituca. Por que que Deus é tão difícil de encontrar? Será que no final a sua existência nos machuca? Escrevo poesia porque me incomoda. Não consigo ser claro no diálogo. Me deixa puto ver que cê leva na moda, escrevendo qualquer bosta pra ter a tua cara no catálogo. Cês dizem que eu sou burro porque não consigo fazer música que vende. Eu acho que vocês são burros porque só conseguem escutar a música que vende. A arte é sem limite, a cena me agride. Escrevo pra desabafar, não pra fazer hit. Dinheiro é bom, no meu bolso é chique. Mas primeiro eu penso no que minha letra transmite. Não posso ser inconsequente, eu já vi a consequência de gente que fala, mas não pensa. O bem e o mal estão sempre em conflito. Não sei qual lado eu habito, só espero que no final o meu lado vença. Vivemos como troféu de apostas. Que chova no meu céu, resposta. Vivemos como troféu de apostas. Que chova no meu céu, resposta. Irracional com a racionalidade, a flor da pele. Vivendo um drama na vida que nem de série. Eu era o Lucas, hoje eu sou o Cid. Quem você prefere, o poeta? Simplesmente a vida que acaba. Eu não sei por que nasci, mas sei por que que morrerei. Porque corri atrás de respostas que ninguém dava. Vivemos como troféu de apostas. Que chova no meu céu, respostas. Vivemos como troféu de apostas. Que chova no meu céu. Né, mano?